Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de agosto, em discussão única, o projeto de lei 1798 de 2012, que classifica a AIDS, a tuberculose ativa e a hanseníase como doenças crônicas para fim de obtenção da gratuidade nos serviços intermunicipais de ônibus. O texto é assinado pelos petistas André Siciliano, Gilberto Palmares, Inês Pandeló, Newton Salomão, Robson Leite e Zaqueu Teixeira e inclui as doenças na Lei 4.510 de 2005, que criou o benefício. Além disso, ele determina a concessão de vales sociais, estabelecendo o mínimo de 40 e o máximo de 60 vales, conforme prescrito no laudo médico. Na justificativa, os parlamentares citam o alto índice de pessoas com tuberculose no estado do Rio e associam a incidência da doença à pobreza. O líder do PT na bancada, deputado André Siciliano, explicou que os mais afetados são os mais pobres e esse projeto vai facilitar um tratamento futuro. Bem, na verdade, o que a gente está fazendo é incluindo os portadores de doenças crônicas, outras doenças crônicas, no passe livre. O que ocorre? Por exemplo, a tuberculose é uma doença que tem uma grande incidência em grandes bolsões de pobreza. Então, ela é endêmica de bolsões de pobreza. E muitas das vezes, quando você começa a fazer um tratamento, esse tratamento que leva no mínimo 6 meses, ele não pode ser interrompido. Quando você interrompe esse tratamento, cria uma imunidade no portador da tuberculose, então o tratamento depois fica muito mais difícil. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.